gosto. De fazer amor com você eu gosto. De me entregar pra você eu gosto. Só não gosto de ver você assim, longe de mim. Gosto é um sentimento, um sonho maluco, mas que também é a base de tudo e me faz sentir a força do amor. Amor, amor, é assim, foi sempre assim e assim será. Você dentro de mim. É assim, foi sempre assim e assim será. Você dentro de mim. Gosto de fazer amor com você eu gosto. De me entregar pra você eu gosto. Só não gosto de ver você assim, longe de mim. Gosto é um sentimento, um sonho maluco, mas que também é a base de tudo e me faz sentir a força do amor. Amor, amor, é assim, foi sempre assim e assim será. Você dentro de mim. É assim, foi sempre assim e assim será. Você dentro de mim. E assim será você.